Fugi da Zona Norte para o mundo, filho de Luzi e Flávio, criado pelo subúrbio, aonde é melhor se fazer de surdo, cego, mudo. O conceito é respeito, a falta disso é um absurdo. Eu absorvo conteúdo pra um dia descansar. Noites que não durmo, a mente não quer calar. Não sei porque me culpo de nada, tá no lugar. Tudo tem o seu propósito, vamos ver onde vai dar. Ha! Aumentei o volume, como de costume, passo a passo com meu braço. Um abraço quem não curte cantando, até que supre chapando, até que surte efeito, até que saia direito, até que faça bem feito. Sem ninguém é perfeito, desejo aprendizado, sabedoria, respeito, espaço e uns trocado. Nem Jesus agradou, então eu tô sossegado. Tá tudo muito errado, mundo de cabeça pra baixo, invertido e surtado, divertido, eu não acho. Fato contra a ilusão, que paga de macho, sabe, sempre malandrão. Vê se fala baixo, caso não pedi sua opinião. Quer atenção? Toma, quer atenção? Toma, 5 minutinhos de fã. Agora rala quem não soma, decida por si própria, cada um no seu quadrado. Na descida, skateboard, rolamento estourado. Quadra e 20 rap, olha nós aqui de novo. Os antipatos com só papo nunca torto, porque aqui o bagulho é doido, é muita treta. Vixe, é homem, mulher, viado, se decide, cresce o zóio, conta um pouco. MCs, foto e boldo, tão bobos, ha. Cês são da rua, mas são beats, ha. Cês são da rua, mas são beats, ha. Cês são da rua, mas são beats, ha. Tinha uma lá pra Ramos, Del Castilho pra Tijuca. No recreio, a ascensão do suburbano. Feliz com o que tem, mesmo sem nem sem no banco. Quem aponta o dedo nunca sofreu nada, só sabe o que é a rua pela TV de casa. Quer exemplo, seja o seu, só porque Deus me esqueceu, tô vivão. Nunca fiz questão do movimento que segrega, pregando a união. Puta que pariu, seta é maluco. Só porque fiquei calado vendo tu queimar em público. Não falo o que elas querem ouvir, e nem que a cena quer escutar. Rato prefere falar e não ouvir. Vai, fala, vai, fala. Não procure ídolo, senão tem quem se espelhar. 4 e 20 tá em casa.